hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Bandeirantes. Maravilha, cara. Estamos de 4 hoje, é isso? Ui. Isso, jovem. Cara, que inacreditável, cara. 4º episódio do Boleiragem. Todos aqui juntos. O senhor já deve ter ouvido uma voz diferente aí. Uma voz meio sedosa, uma voz mescla. É porque hoje nós estamos aqui no nosso programa com o nosso primeiro convidado, cara. A primeira pessoa aí fora da nossa equipe. Que beleza. Que honra. Quem é, cara? Esse primeiro convidado que tá aqui com a gente hoje? Quem é? Porra, caralho, que... Achei que fosse falar meu nome. Eu tô esperando você me anunciar, cara. Ah, entendi. Esse convidado, especialmente, ele é muito pomposo. Ele é uma pessoa que... Ele é assim, ele é cheio de garbo, entendeu? Ele precisa de uma entrada. Você não precisa de uma entrada pra poder começar a gravar com a gente, é isso? Cara, se você me apresenta, eu me apresento. Cara, se você quiser uma introdução, pode deixar que eu faça, cara. Ele tá ávido pra uma introdução, então tá aqui com a gente hoje o ilustríssimo, o famosíssimo, cheirosíssimo, entendeu? Opa! Aê. Ei, fala aí, galera! Muito prazer em estar participando aqui, sendo The First Guest nesse programa muito magnífico. Eu não entendo tanto de futebol, mas como o programa é pra falar sobre a aparência física dos jogadores, a galera quis me convidar, né? Tem tudo a ver com o Pluff, assim, esse assunto. A gente pensou especialmente pra ele. E assim, o cara é tão especial, né? Tão tricolor, que eu fiz questão que ele viesse na frente. Entendeu? Então, meu Deus! Então, já com o Pluff na frente, né? Posso começar. Essa aqui é a chamada normal, porque o nosso amigo Chacal também tá com a gente hoje. Fala aí, galera. Aqui é o Chacal. E como o nosso tema vai indicar, eu também sou muito moderno, tenho barba de pagodeiro. Que isso, cara. Onde tá sua barba de pagodeiro? A pergunta que não quer calar. Eu te mostro. E aqui conosco também o mestre das pedaladas, o mais habilidoso, o mais caicai, nosso amigo Robinho. Fala, galera. Aqui é o Robinho. Eu tô careca de saber que o Pombo sabe tudo de moeda. Careca de barba? Não, eu tenho que descobrir de que careca que eu tô falando. Eita, jovem. Ah, isso aí vai ser um pra... Ah, não, vai ser não. Vai ser não, porque hoje o programa... Um programa sério. Hoje o programa é um programa sobre moda, né? Hoje é um programa sobre jogadores modernos. Jogadores que gostam de coisas novas. Jogadores... Então não é sério, né, cara? Puta que pariu. Não tem nada de sério. Então é um programa como outro qualquer. E a gente vai falar de rapazes diferentes, né? Vamos falar de jogadores que gostam de se diferenciar demais na sua aparência. Até mesmo, né, na sua conduta, né? Inclusive, vou ali rapidinho dar uma perfumada, né? Mexer um pouquinho no topete, passar um gelzinho, já volto aí. Opa, quer ajuda? Eu entendi pra que serve esse topete aí, hein? Mais uma leitura de e-mails! Que felicidade! Felicidade não, né? Ou não, né? Acho que nesse caso não, cara. Cara. Tem que aproveitar as coisas mais felizes da vida, as pequenas alegrias, entendeu? Principalmente não, uma pessoa como você, né? Tem que curtir as pequenas alegrias mesmo, porque. Como eu, como sua amiga, como sua irmã, como você, né? Como sua mãe, segunda-feira. É o Serra. Não, mas assim, cara, eu acho que ninguém tá feliz aqui, entendeu? As pessoas aqui. Eu acho que o Boleiragem hoje tá de luto. Entendeu? Porque se no episódio passado, eu acho que foi no episódio passado, fez um apelo para os ouvintes, né? Porque a gente teve apenas um e-mail da minha mãe, vulgo, qual era o nome mesmo? Era o Pedro de Mendes, entendeu? Que foi o único ouvinte que mandou e-mail pra gente, ainda assim eu esqueci o nome dele, foi mal Pedro. Mas assim, a gente recebeu um e-mail. E dessa vez nem o Pedro de Mendes veio aqui para dar aquela moral pra gente, cara. Será que ele morreu? Tô ficando preocupado com o nosso ouvinte, cara. Cada hora é um sumindo, cara. Cada hora é um que some, né? Um lá falou que... Ah, já volta aí. Nunca mais apareceu. Agora, é. Agora o Pedro de Mendes, cara. O que tá acontecendo? Será que nossos ouvintes estão morrendo? Eu acho que os nossos ouvintes são aqui pra torcida daquele time pequeno que a gente não lembra às vezes o nome. Pra não, falar. Não. A gente tem mais de 4 ouvintes, cara. Que isso? Tem mais? Então tá. Ou então eles são realmente flamenguistas e não sabem escrever, cara. Mas assim, aconteceu que a gente não teve e-mail, mas nós tivemos alguns recados, que também não foram muitos, mas foram alguns recados. Então sim, sim. Vai dar ênfase pros recados agora. Exatamente. O primeiro recado que a gente recebeu foi do Thiago, sem sobrenome, como sempre, mas que já é figurinha carimbada aqui nos comentários do Boderagem. Ele comenta que o cast tá cada vez melhor, falou que tá rendendo boas risadas sem noção, no caminho pro trabalho e etc. E ele diz que tá na esperança de que apareça mais alguém da mitologia, que foi o podcast Tanguinha. Eu acho que dessa vez ele acertou, né, cara? Porque nesse programa a gente tem um convidado muito especial, né? Temos um convidado especialíssimo, um cara sensacional. Quem é mesmo? Um Joaquim de Neve. Ele foi apresentado aí, tem poucos instantes aí na abertura do programa. Pô, eu não lembro mais, cara, desse cara, não. Deve ser um cara muito merdão mesmo. Deve ser boboca, assim. Pô, cara, tá guardado no nosso não, coração. Cara, um cara refinado, sofisticado, cara, como é que pode? Ele é meio fresco, meio... Que, pra que time ele torce? Eu acho que é um total de tricolor aí. Ih, rapaz. Vai ser pouco zoado, então, esse programa. Quase nada. Imagina, né? De repente, esse ouvinte vai ficar feliz, né, com isso. Vai ver um episódio mais colorido, uma coisa mais bonita, né? Com um rapaz muito bonito, interessante, da Zona Sul. Pois é, mas eu vou dizer que é uma participação muito aguardada, cara. Desde o nosso primeiro episódio, a galera já comentava bastante no Facebook lá, que tava doido pra um episódio com participação do nosso queridíssimo Pluff. E aí... Ah, foi ele? Hoje ele deu as caras. Exatamente, hoje deu as caras no nosso programa. Espero que vocês curtam aí essa participação, que eu acredito que vai se repetir algumas vezes. Isso aí, esperamos que sim, né? Esperamos que sim. É isso aí. Um outro ouvinte aqui que comentou no post lá do blog foi o Rafael Machado. Ele disse que já era difícil achar os Maguilas e agora mais difícil ainda achar essa entidade minúscula do futebol. E falou também que o podcast está melhorando cada vez mais e que ele espera o episódio de Super Campeões, o de Super 11 também e o de CDZ Parte 4. Já até botei Super 11 na minha lista lá naquele serviço de streaming maneiro aí que todo mundo conhece. É aquele lá, né? Mas aquele assim, vermelho, tem que botar Super Campeões e CDZ também. Afinal, eu lembro que tinha episódio que o C jogava bola com as crianças do orfanato. Isso jogava. É muito importante. Foi até num filme, na verdade. É, por que não? De vez em quando eles chutam umas cabeças também. Isso vale como futebol? Vale, cara. Acho que vale. Japonês ali e tal. A gente lembra que a gente falou que o nosso podcast é boleiragem. Então a gente pode pegar qualquer coisa que termina com agem e falar sobre. Então a gente pode entrar nessa aí. Mas tem futebol em CDZ, a gente pode botar o chute de Pegasus, a gente pode botar o... Só. Só isso. Não é nada. Mas, assim, o Gabriel, que também não tem sobrenome, deve ser parente do Thiago, ele veio cobrar, cara, da gente as narrações, cara. Perguntou se elas vão continuar, quis saber que satisfações ali da nossa parte. Pensei que ninguém ia perceber, cara. Eu também pensei que ninguém ia perceber. Assim, a gente deixou passar, assim, aquela de, pô, vamos ver se alguém vai sacar, se alguém vai reclamar. Ah, pode jogar real pra eles. Vamos jogar real pra eles aí. A gente deixou passar porque é o seguinte, a gente notou que a galera, né, de fato tá um pouco participativa, né? A galera não tá muito engajada aí no objetivo em prol do boleiragem, entendeu? Então a gente resolveu colocar uma condição. Caso, né, alguém sentisse falta das narrações, né? Essa sacanagem, que eu já não tô mais concordando muito com as narrações, não. Tô achando uma bobeira. Pô, cara, tá bom pra caramba. Eu tava gostando, Eu tô achando um negócio desnecessário, mas tudo bem, se as pessoas querem narração, então vamos participar, né? Vamos tá junto, pô. Então a partir do momento que a gente tiver pelo menos 5 e-mails, né, nos programas, a gente faz a gravação do gol. Eu tô de acordo, cara. É isso aí. Eu tô de acordo. Só que nem futebol, meu irmão. Tem que alcançar a meta primeiro pra poder ganhar bônus, pô. É verdade, né? O cara quer o benefício antes do dever, cara, não pode ter. Exatamente. É. O salário tem que ser garantido, né, cara? Mas o bônus vem com participação. Exatamente. O pessoal finge que manda e-mail, eu finge que grava o gol. Valeu, papito. Mas a gente teve dois comentários interessantes aqui, que foram de dois ouvintes diferentes, que estavam, na verdade, querendo falar sobre o mesmo assunto. Um deles foi o Luiz Gustavo, o nosso querido Gol Gustavo, e o outro foi o Matheus Santos. Os dois estavam querendo ali fazer menção ao rebaixamento do Vasco. Eu aposto que esse Gol Gustavo é um cara violento e gosta de ficar dando carrinho nos outros sem motivo. Eu tenho certeza disso. tenho certeza. Então, ele não merece. Não merece ser atendido, entendeu? É, eu acho que ele tem que ter umas aulas lá de zagueirar lá com o seu Nesta, entendeu? Com outros zagueiros que tem classe, entendeu? Não, brincadeira. Mas assim, pode zoar o Vasco, pode me zoar, porque eu te dei certeza no episódio passado que o Vasco ia cair. Pode fazer o que vocês quiserem. Ah, se o Eurico fez isso em rede nacional, por que você não pode fazer aqui no Boleiragem, né? Cara? É, né? Porque não. Eu acho que a gente pode encerrar o assunto. A gente não precisa falar mais disso, né, cara? Basta falar que o podcast sai na segunda, né, cara? Acho que isso é verdade. Mas assim, né, pra ser sincero, cara, o Vasco teve uma reação muito interessante no segundo turno do campeonato. Foi surpreendente. Eu não acreditava de forma alguma. É, não esperava nada sequer parecido com isso, até porque vendo a campanha do primeiro turno, era difícil realmente imaginar que ia acontecer alguma coisa como essa. Foi surpreendente. O trabalho do Jorginho foi muito bom e a chegada do Nenê também, né? Uhum. Inclusive o Nenê de pênalti foi eleito o craque da galera no campeonato. Nenê de pênalti, vocês estão empabados. Porra, o cara joga pra caralho. Ele joga, aí, hein? Aí o nego vem falar que o cara só faz gol de pênalti. Não, o cara não. Jeito, o cara joga muito. E ele jogou muito pelo Vasco. Ele foi o grande responsável, acho que até mais do Jorginho, por essa recuperação do Vasco, com certeza. Eu acho que o título de craque da galera foi até justo. Uhum. Mas assim, que o cara fez mais gol de pênalti. Cara, eu dificilmente ouvi alguém falar, Nenê, toca a bola para... Era sempre, Nenê, de pênalti. Tudo bem, porque ele bateu todos os pênaltis e não errou nenhum, entendeu? Aí sim, tá, então, né? O cara fez 8 gols e 5 de pênalti, sei lá, 6 de pênalti. Chegou outro dia, tem 4, em 4 meses o cara fez 6 gols de pênalti. Tá, cara, a movimentação do time do Vasco, ninguém consegue segurar, os caras não conseguem parar sem falta, cara. Só o Tricolor consegue segurar, né? Acho que o Tricolor segura bem. O Tricolor segura, mantém ali, ele faz um negócio maluco lá, mas tudo bem. Mas aí foi por isso que o Fluminense ganhou do Vasco, porque eles seguraram bem. Exatamente. Balançaram um pouco também, mas isso aí não veio o cara. Eu quase achei que seria interessante o Vasco ficar, mas eu lembrei do Eurico e aí eu torci pro Vasco realmente cair. Entendi. Só por causa do Eurico, né? Não, só por causa do Eurico. Eu nem pensei que o Pombo ia ficar insuportável se o Vasco ficasse, entendeu? Eu pensei que o Robinho... Não pensei nada disso, mas realmente o Eurico não dá não, cara. Eu queria que o Eurico pagasse a língua um pouquinho. É assim, eu acho que o assunto de rebaixamento já deu, né? Tem mais algum recado? Ou vamos ficar falando do Eurico? É, acho que a gente pode partir pro tema principal, né? É, antes de partir pro tema principal, eu queria só reforçar o pedido aí pra galera participar aí com a gente, mandar seus e-mails, deixar seu comentário lá no blog, comentário no Facebook, curtir nossa página no Facebook, que é facebook.com/blog10ou2, seguir a gente no Twitter, que é twitter.com/blog10ou2, e galera, vamos participar aí, vamos interagir. Vamos assinar o feed, galera. Vamos assinar o feed, exatamente, vamos transferir dinheiro pras contas aqui. Vamos. Exatamente, cara. Vamos. A irmã bonita, vamos apresentar pro povo. Vamos apresentar, exatamente. Vamos lá. É isso aí, participação, colaboração, e a gente... Amizade é isso, cara. Amizade é isso aí. Bom, e falando de passar perfume, né, cara? Eu não sei se vocês se lembram de uma situação que o nosso famoso, nosso grandioso Ronaldo Fenômeno fez um comentário lindo sobre um grande jogador do futebol internacional, né? Conhecido aí como Beckham. Ele David disse, Beckham. Cara, David Beckham. Aquele que as mulheres adoram, né? E o Ronaldo Fenômeno falou que ele era muito cheiroso, né? E, inclusive, ele disse que ele passava mais tempo com o Beckham do que com a mulher dele, né? Não sei por que eu não me surpreendo, cara. Vacilão, cara. Mas assim, depois disso saiu uma matéria falando que o Beckham só passava perfume na virilha, né? Mas o Ronaldo gosta, né, de dar esses furos aí. E outros furos. E cara. Outros furos. Assim, falando em... Já que vocês entraram pra falar de Ronaldo, tem o metrosexual maior, né, do futebol, que é o Cristiano Ronaldo, né? O cara se destaca nesse quesito absurdamente, né? Cumpriu várias, além de se olhar no telão no meio de uma Copa do Mundo, né, no meio desse jogo de Copa, o cara aí confirmar o penteado dele lá, ver se a budinha tava empinada no telão. Teve o lance dele com a namorada dele na época, que era a Paris Hilton, que falou que só não deu certo a parada porque ele era meio boiola, né? Meio gay. Eu lembro disso, cara. Ela falou isso no programa de TV ou coisa assim? Cara, eu li uma reportagem sobre isso, porque isso virou uma chat de jornal, mas eu não sei exatamente onde ela falou, não. Mas, cara, assim, pegou muito mal. Ah, Tá certo. É, pode ter sido ali mesmo que eu li. Assim, né, cara? Como é que você pode falar pra um cara que adora se preocupar com a aparência que ele não pode se olhar num espelho gigante como aquele do telão da Copa do Mundo, cara? Não pode perder uma oportunidade dessa. Cara, mas não foi o Cristiano Ronaldo que, quando veio no Brasil, pegou a mulher, que a mulher disse que saiu o Cristiano Ronaldo? Ah, André Sourá, eu acho. E que ele era fissurado em sexo anal, que deixou ela andando bamba lá. Andando bamba. Inclusive, não foi nessa época que ela disse que o Cristiano Ronaldo ameaçou matá-la, cara? Eu não fiquei sabendo disso. Na verdade, eu acho que toda essa história se encaixa num preâmbulo que é o seguinte, cara. Se vocês repararem, ela falou que o Cristiano Ronaldo só queria saber de sexo anal. Mas ela não falou em qual via era o sexo anal, entendeu? Ela não falou em qual cara. Era o sexo anal. E o Cristiano Ronaldo queria matar ela. Ou seja, provavelmente, o Cristiano Ronaldo tava ameaçando ela caso ela contasse qual é essa via do sexo anal que o Cristiano só queria saber de, entendeu? Pois é, então, cara, é possível. Toda a situação se amarra nessa explicação aí, entendeu? As demais não fazem muito sentido. O Cristiano Ronaldo queria matar ela, ou seja, Cristiano Ronaldo se apaixonou por ela, entendeu? Sendo que tem tanta modelo aí no mundo agora mesmo. Falaram que ele tava saindo com a menininha de 17 anos aí, cara. Ih, que perigo, hein? Que isso, Cristiano Ronaldo. Perigo não. Que isso, já? Parabéns. É permitido isso? Cara. Parabéns pra ela, né, cara? Ficou milionária aí de bobeira. Olha só, agora, assim a gente vê, cara. Quem é quem? Parabéns pra ela. Pô, cara, sinceramente, assim, pegar uma menina de 17 anos, qualquer um de nós consegue. Agora, pegar o Cristiano Ronaldo, meu irmão, pô, eu não consigo, cara. Eu tá não consigo, graças a Deus, é assim que se fala. Graças a Deus. Cristiano, nada contra, tá? Quem quer pegar o Cristiano Ronaldo, mas eu não quero. Só isso. Eu também não quero pegar de novo, não. Já que você tá sabendo aí, cara, fala aí, o cabelo dele tinha cheiro de Clear. Caralho, é pior que é, né? O Cristiano Ronaldo, ele também é garoto propaganda de Clear, né? Anticaspa. Chuta uma bola de caspa no comercial, cara. Que maravilha. Eu não sei quem é que aprova esses comerciais, cara. De boa. Eu entendo o cara que dá ideia, sacou? Porque o cara tem o prazo, tá apertado ali, tem que entregar alguma coisa. Então, o que vier de ideia, o cara lança, sacou? Agora, alguém assistir e aprovar, meu irmão. Ah, não, cara. Por favor. O cara precisa relacionar o produto dele com alguma coisa que tenha a ver com futebol, porque ele tá colocando um jogador de futebol ali, sabe? Chuta o shampoo adversário, sei lá, cara. Chuta o shampoo. Não processo, não mesmo. E dá pra botar o rede mundial, a embalagem do shampoo do concorrente. Não, né? Bota uma embalagem branca escrito shampoo concorrente. Ah, boa. Mas assim, eu duvido que depois disso não vão lançar a marca shampoo concorrente, toda branca. Mas assim... Cara, que concorrente deles é com embalagem branca mesmo, cara. Olha só, tá vendo? Mas o Cristiano Ronaldo, ele já tá ficando careca numa linha vertical do cabelo dele, tanto que ele divide aquele cabelo pra mostrar que não tem caspa no comercial. É absurdo, cara. Ele vai ficar careca de uma forma diferente. Além do Cristiano Ronaldo, a gente tem uma série de metrosexuais, inclusive parceiros de clube dele, né, cara? Os caras que ficam disputando com ele lá quem é a estrelinha do Real Madrid. No Real, são quem? O Bale e o James Rodrigues, né, cara? Ah, é verdade. O Bale, o maior orelha da Espanha. Mas assim... É, o Cristiano Ronaldo Galês, pô. Dum Bale. Mas assim... O que o Bale fez, verdade? Cara, ele também é aficionado por cabelinho, por cremezinho, gelzinho e etc. Ah, é? James Rodrigues é a mesma coisa. Acho que eu não vi, a orelha tava na frente. Mas o Bale, eu sei o seguinte, o empresário dele falou que ele vai ser o melhor do mundo, né? Por enquanto ele é o melhor corredor do mundo. Mas o empresário dele falou que ele vai ser o melhor do mundo em breve, porque ele tá focado em ser o melhor jogador do mundo e não em vender mais cueca ou ser o melhor modelo. Então esse tapa de pelica no Cristiano Ronaldo, ele, velho. Ele atirou pra um lado e atingiu mais gente, porque esse lance aí de vender mais cueca e correr na corrida pra melhor do mundo tem o Neymar também, né? Tem o Neymar, pode crer. Neymar vendedor de 4V, né, cara? Neymar vendendo cueca, cara. O padrão de beleza tá completamente diferente agora. Garoto propaganda, cara. É, não precisa ser bonito, cara. Só precisa ser popular, entendeu? Uma vez que todo garoto novo agora quer ser que nem o Neymar, ele não precisa ser bonito, ele só precisa se destacar, entendeu? Só precisa ter o cabelo legal, só precisa ter dinheiro pra caramba, só precisa chamar a atenção da garotada, entendeu? É, cabelo legal mais ou menos, né, cara? Porque o Neymar aparece cada dia com cabelo pior, né, cara? Cada moicano mais zoado do que o outro. Pô, o último que apareceu agora foi bom, pô. É, sim, tá com a cabeça raspada, né? Você gostou, cara? Você achou que ele tá bonito, é isso? Normal, cara. Não, cara. Tá parecendo um jogador respeitável, né? O cabelo dele tá parecendo cabelo de gente, entendeu? Um dia que eles desenharem uma cueca que serve pra você colocar as bolas pra dentro, eles com certeza vão chamar o jogador do Fluminense pra fazer ela. Pode ser com zíper atrás também, alguma coisa assim, uma cueca num desenho novo. Já tem, cara, já tem. Já tem? Aí, só com propriedade. Você saber comprar, cara. Repórter direto aí do Tricolor, você pode confirmar pra gente. Exatamente. E assim, falando de Barcelona, tem outros metrosexuais do Barcelona também. A gente tem o Piqué, que é o famoso marido da Shakira, que é um metrosexual convicto, inclusive os jogadores do Barcelona dizem que ele é o maior metrosexual do clube. Tu acha que ele já come a Shakira, né? É, a Shakira é livre. Sabemos, né? É, pois é, ele é casado com ela. Se ele come ou não, é outra história. Ok, ok. Tem uma outra parada aqui também, um outro cara que é bastante conhecido por ser metrosexual, o Daniel Alves, né? Ele jogava na Bahia, né, o Daniel Alves? Sim, cara, o Daniel Alves chegou ao cúmulo de ser barrado no aeroporto no Rio de Janeiro porque a mala dele tava cheia de shampoo, condicionador, creme, perfume, vários produtos de beleza. KY. É provável. Daniel Alves faz a linha daqueles jogadores que se enchem de tatuagem, né, cara? Outra moda que tá fudida agora no futebol. Todo mundo todo mundo virou outdoor, tá ligado? Todo mundo virou parede pichada, assim. Tipo, o pessoal tem tatuagem que tu nunca imaginou. Antes o pessoal tatuava, assim, sei lá, tatuava um pedaço do braço, tatuava, sei lá, costela. Hoje em dia a galera tá tatuando tudo, cara. O pessoal tatua pescoço, a cara. Na minha época, quem tatuava a cara era presidiário. Hoje em dia é jogador de futebol. Se bem que no Flamengo, por exemplo, é quase falar a mesma coisa. Certo aspecto é verdade. Pô, mas antes era só presidiário mesmo, que tava na prisão, entendeu? Fiquei com uma dúvida agora, Pluff. Se você fosse jogador de futebol, onde você faria sua primeira tatuagem? Eu acho que mais do que o local, seria o que eu tatuaria, né, cara? Tá de bom, repente... então você pode falar o local e o que você tatuaria. Fica à vontade, cara. De repente, uma pimentinha vermelha, assim, na lombar. Eu ia chutar uma borboleta, assim, no pescocinho. Pescocinho? Eu acho que ele ia tatuar um alvo no céu da boca, cara. Mas aí ninguém vai ver, cara. Ah, vai. Não vai, não. Só o dentista, cara. Tá ligado que fazia procedimentos ortodônticos, tal, cirurgia, vai anestesia no céu da boca, pô. Sim, é isso, exatamente. Cara. Vai aquela picadura no céu da boca, entendeu? Então, mas o Pluff falou uma parada que é interessante aí, cara, porque ele citou o que tatuar e não onde tatuar. Tem alguns jogadores que têm as tatuagens que são mais legais do que só tatuar um monte de símbolo tribal, um monte de nome de mulher e etc. Pô, o Sérgio Ramos, cara, tatuou a taça da Copa do Mundo e a taça da Champions League, uma em cada panturrilha, porque ele ganhou as duas taças, acho que no mesmo ano, ou uma no ano seguinte a outra, não sei, e aí tatuou uma em cada perna e, pô, ficou maneiro, sacou? A tatuagem com significado, sacou? É, do Guinha Azul, que ele vai arrancar uma dessas taças aí facinho. Cara, você falou isso, tem um outro jogador também que fez uma tatuagem muito maneira, é o De Rossi, cara. Como ele é muito conhecido por fazer muita falta e dar porrada nos outros, ele fez uma tatuagem que é tipo uma placa dessas de trânsito, uhum. Só que é um jogador dando carrinho em outro, cara. Fica o aviso aí. Exatamente. É, o Guinha Azul pode colocar uma dessa na testa, né, cara? Mas, cara, a mais maneira pra mim foi a do Maurício Pinilha, que é um jogador do Chile, que ele, na última Copa do Mundo, no jogo contra o Brasil, que o Chile foi eliminado, no final do jogo, cara, ele deu um chute na trave, cara. Se aquela bola tivesse entrado, o Chile teria se classificado e teria salvado a gente de levar 7-1 no futuro, entendeu? Maldito Pinilha. O lance ficou tão marcado pra ele que ele tatuou ele mesmo dando um chute na trave, sacou? E aí ficava escrito assim, a 1 centímetro da glória. Cara, que cara merda, cara. Então quer dizer assim, ontem eu cobri lateral, vou fazer uma tatuagem disso aqui. Não, mas é porque foi um lance que poderia ter mudado a história do futebol chileno, né, cara? Eliminar o Brasil na Copa do Mundo no Brasil. Mas foi o fracasso dele, ele errou. Exatamente, ele tatuou o próprio fracasso. Mas é bom pra lembrar pra ele que ele precisa se esforçar mais e que, tipo, não adianta chegar perto, mano. Ah, ele não lembra disso normalmente. Ele precisa olhar pra perna dele e falar, realmente aqui, eu tenho que chutar dentro do gol. É porque dizem que o tempo faz você esquecer tudo, né, cara? Então acho que ele queria garantir que ele nunca ia esquecer esse momento pra ele sempre tentar um pouco mais. Ou então pra ele sofrer pro resto da vida. É um gol inteiro, realmente, tatuou. O gol, o goleiro, a bola batendo no travessão, ele é chutando. Ah, tem um outro cara que fez a tatuagem muito maneira também. Vocês lembram do Madison, que é um jogador baixinho? Tem vários Madison no futebol. Não, então, é um baixinho, não é aquele lateral do Vasco, não. O que jogou no Vasco? Um baixinho careca, acho que jogou no Vasco também. O baixinho, quase anão, careca? Exatamente, esse aí. O Madison começou no Vasco. Eu tenho uma história desse Madison, inclusive. Eu moro aqui perto do Vasco, né? Quem quiser me sequestrar já sabe. Mas assim, eu moro perto do estádio do Vasco. E um dia eu tava numa feira de rua, que tem toda semana em frente ao estádio do Vasco. Quem quiser me sequestrar já tá mais forte. Nesse dia, eu tava andando no meio da rua e eu vi a porra da criança, careca, assim, meio parruda. Eu falei, porra, estranho, né, cara? A criança deve tá fazendo tratamento, uma quimioterapia, alguma coisa assim, cara. Diferente, assim, uma criança carequinha desse jeito e tal. Uhum. Pô, sacanagem, né? Tá, mas tava toda arrumada a criança, pelo menos. Tá. Aí, pelo menos. Ah, a criança, né? A autoestima você dela. Você tem câncer, mas pelo menos você se arruma bem, valeu. Ah, mas pô, autoestima, né, cara? Você raspa a cabeça e tal, se você se arruma bem, pelo menos e tal. Mas beleza, a criança tava andando no meio da rua e daqui a pouco eu fui me aproximando. Quando eu fui ver, a criança tá com uma voz meio grossa, assim. Aí daqui a pouco eu olhei mais de perto, era o Madison do Vasco, cara. No meio da feirinha, assim. Eu falei, caraca, o Madison. Tudo bem que não era no momento em que ele tava se destacando muito no Vasco, mas eu já sabia que era ele. E ele tava andando no meio da feirinha em frente ao Vasco, cara. Tava causando alvoroço nenhum, ninguém tava pedindo autógrafo nem nada, hein? Tava tranquilo. Na época ele era segundo reserva, alguma coisa assim, mas já entrava de vez em quando. Então hoje ele deve continuar sendo, né? Ah, pô, cara, ele era titular do Cruzeiro quando o Cruzeiro tava no auge, cara. Madison foi pro Cruzeiro? Não foi? Foi? Eu lembro dele. Sei. Cara, tem muitos Madisons. Mas anão e careca, acho que só isso. E assim, a autoestima dele é bem elevada, né, cara? Por mais que ele seja muito baixinho, a autoestima dele é alta, sacou? Porque ele tatuou no próprio braço Madison foda. É uma versão de comandos em ação tatuada, assim. Pô, cara, o maluco mandou uma de avassalador, sacou? Digidinho total. Madison foda. Na cama, a gente foi lá, caralho. Madison foda. E assim, tatuagem em si, tipo, só ter o corpo todo tatuado, a gente tem muito exemplo, né, cara? A gente tem o Tim Howard dos Estados Unidos, o goleiro, tem o Ibra, tem o Raul Meirelles, tem uma galera, tem o CC também, que tem o tronco todo tatuado, tanto frente quanto verso, entendeu? Mas é que ele é negro e ninguém vê, né, cara? Mas assim, o CC, cara, ele tatua tanto e deve ter tatuado também algum alvo, cara, porque o CC, ele se fudeu muito ao longo da carreira dele aí, ele teve fratura exposta nas duas pernas, cara. Que isso, cara? Sério como mesmo. Assim, cara? CC, se vocês buscarem vídeos aí no YouTube, né, das lesões do CC, ele jogando pela França, quebraram a perna dele no meio, e ele jogando pelo Arsenal. Ele jogou no Arsenal, não foi? Eu não lembro se foi Arsenal. Liverpool, não foi? Eu não lembro agora, foi um time da Inglaterra. Ele jogando lá, ele tomou um outro carrinho e quebrou a outra perna, cara. Fratura exposta duas vezes. Assim. Caraca, sinistro. De ter CC no Google, aparece logo CC, perna quebrada. Caraca. Eu tenho a foto dele aqui com a perna dobrada, cara, num ângulo muito bizarro. O pessoal fala que Ronaldo é um exemplo de superação. Caraca, o cara teve fratura exposta duas vezes e voltou. É sinistro, cara. Cada perna. Wolverine. Wolverine manda lembrança. Quanto tempo será que ele ficou parado por causa disso, cara? Não sei, cara. Deve ter sido um tempo bom, né, cara? Porque parece que agora ele acabou de ser preso porque ele tava chantageando o Valbuena pra não liberar um vídeo erótico do cara. Caraca, cara. O vídeo erótico deles dois, é isso? Eu não sei se era com eles dois, entendeu? Ou se era por acaso ele conseguiu pegar um vídeo do Valbuena. E aí, pô, tava precisando de dinheiro, né, cara? Chantageou o cara. Tô vendo foto do CC aqui. O CC, ele é tipo... Caralho, cara. Controla essa burrelagem aí. Tem que ser com moderação, né, pô? O CC, ele é tipo um pagodeiro, uma versão de um pagodeiro francês, assim, sabe? Ele inova muito. Ele pinta o cabelo, tipo, belo. Ele bota um moicano aqui, bizarro. Cara, CC é bizarro. E ele faz umas paradas inovadoras mesmo, cara. De vez em quando ele bota o cabelo preto e a barba loura. E aí ele faz uns moicanos sinistros. Às vezes ele faz desenho no cabelo. Cara, CC já pintou o cabelo de verde. Tem várias paradas, cara. Mas assim, falando em maluco que pinta cabelo, que bota barba bizarra e etc, cara. A gente tem uma série de representantes aí, né, cara? De jogadores que pintam cabelo de verde, pintam cabelo de um monte de cor. A gente tem, na Nigéria, tinha o zagueiro chamado West, que eu acho que foi o primeiro cara que eu vi com cabelo pintado de verde. Assim, eu era criança, eu falava, cara, um jogador de futebol com cabelo pintado, que inovador, que diferente, etc. Não sei se vocês lembram desse cara. É, o problema é que não era só cabelo verde, né, cara? O cara tinha umas trancinhas escrotas que ficavam tipo uns chifrinhos pra cima, assim, sacou? E o rabo de cavalo, sabe? Uma parada assustadora. E assim, ele foi inovador porque ele foi, tipo, um dos primeiros, né? Pelo menos um dos primeiros que eu vi. Mas, assim, hoje em dia, a coisa mais comum que tem é jogador que pinta cabelo, que bota aplique colorido. O próprio Wagner Love, tipo, ele bota aplique na cor do time que ele tá jogando. Então, tá jogando no Flamengo, bota aplique vermelho pra ficar cabelo preto e vermelho. Aplique vermelho era feio pra caceta, pelo amor de Deus. Ah, qualquer aplique vai ficar feio pra caceta. Não, o verde combina, cara. O verde fica bonito. E não era exclusividade dele. Marcelinho Paraíba, que agora tá jogando no Joinville, com 40 anos de idade, ainda faz seus gols. Já pintou o cabelo de verde e amarelo. Caralho, eu lembrei do cara agora, o Perdigão do Vasco, cara. Perdigão do Vasco tinha um cabelo sensacional e um bigodinho também, que era, pô. É o irmão perdido do compadre Washington, cara. E fazia aquele cara. E aquele bigode escroto, cara. E na época, acompanhava muito de perto o Vasco, né? Não com o padre Washington. Que isso, João. E assim, tinha as realidades dos bastidores, assim. E o pessoal falava que ele e o Leandro Amaral não se dava, porque Leandro Amaral tomou balão da mulher dele com o Perdigão. Que isso, cara. Agora tu imagina a tua mulher dar balão em você com o Perdigão. Ai, não é possível. Porque assim, nesse caso aí, cara, só pode ser lábia, cara. Porque assim, não foi interesse, porque o Leandro Amaral era mais bem sucedido que o Perdigão, entendeu? Então só pode ser lábia ou algum outro tipo de talento que o Perdigão tinha, que a gente não sabe, entendeu? Você observar que os jogadores de futebol costumam se envolver com mulheres mais novas, e se você pegar o auge do Al-Chan, que foi mais ou menos as mulheres que estavam começando na fase adulta naquela época, né, com seus 20 anos mais ou menos, provavelmente a mulher do Leandro Amaral tinha uma, né, uma admiração muito grande pelo Al-Chan. Ela cresceu... Confundiu com o Fred West, então. Ah, eu tô bom de teorias hoje, cara. É, cara, mais uma vez, boleiragem aí, jornalismo investigativo, desvendando aí os bastidores do futebol. Jornalismo cagativo, né, cara? Eu não sei como é que o Pombo descobriu isso, cara. Tem alguns caras que, além do cabelo bizarro, eles têm a cara muito... Eles têm um rosto mesmo bastante particular, sacou? Como é o caso do Perdigão e como é o caso de alguns outros jogadores aqui que a gente tem, que a gente pode falar hoje, como o Birubiru, que tinha aquele cabelo gigante bizarro, mas se você tirasse o cabelo dele, continuava bizarro do mesmo jeito, sacou? A gente tem, pô, o Valderrama também, que tinha um cabelo similar ao do Birubiru, talvez. Não, ele era pior, cara, que o Birubiru. É. Não, o do Valderrama era bem maior. Era bem maior e mais zoado. Mas a gente tem nossos representantes atuais, entendeu? O Valderrama fez moda até hoje. Olha o Davi Luiz aí. Caralho, o Davi Luiz. Quem é o Davi Luiz? Não é o Valderrama, não, cara. Aquela porra daquele cabelo do Davi Luiz. É uma samambaia. Cara, o William da seleção também tem um cabelo bizarro. Marcelo. Mas o deles, assim, são bizarros, mas na moda. Você consegue ver gente usando aquilo na rua. Do Davi Luiz, não, cara. Ninguém usa aquilo. Mas o William, ele é rápido com aquele cabelo. Eu tenho a curiosidade de como seria se ele raspasse aquela porra, que ia melhorar a aerodinâmica dele de uma forma. O cara ia correr pelo menos uns 10 km por hora a mais, cara. Mas, cara, esse cabelo deve ser maneiro, porque assim, quando você corre, você sente o vento batendo no cabelo, acho que o cara tem a sensação de que ele tá correndo mais rápido, né? Se ele tiver careca, não tem nada que indique pra ele, além do vento que bate na cara, de que tá correndo bem, entendeu? Acho que é por isso que o Davi Luiz deixa esse cabelo assim, e o William deixa esse cabelo assim, entendeu? Mas não sou de velocidade. É, pô, exatamente. Poxa, todo mundo com a lesão no pescoço e não sabe por quê. Eu lembro da época, cara, em que o queridíssimo David Beckham colocou um moicano, né? Porque ele é um cara que sempre mudava de penteado, etc. Botava vários cabelos diferentes. E aí ele começou a usar moicano. E assim, a partir do momento que o Beckham usou moicano, todo mundo começou a usar moicano. Aí, pô, teve um excelentíssimo jogador do Flamengo, antigo jogador do Flamengo, né, na verdade, que jogou no nosso clube por 10 anos, etc., que começou a usar o seu moicano também, que é o excelentíssimo Léo Moura. Ah, então peraí, deixa eu ver se entendi. O Léo Moura, flamenguista, roubou o estilo de outro jogador. funcionou, cara. Pra ele funcionou. Aí o que acontece? O Léo Moura começou a usar aquele cabelo moicano. Ele ficou igualzinho o Bob da Família Dinossauro. Nesse momento, cara, aconteceu uma parada mais inusitada do mundo, que ele recebeu um recadinho da Regina Casé, que ela falou o seguinte, tipo, ela, em rede nacional, ela virou e falou: meu filho, vamos combinar uma coisa, ou você é feio, ou você usa moicano, as duas coisas ao mesmo tempo, não. É, dá aquele efeito que ele fica parecendo o Bob da Família Dinossauro ou o burro do Shrek. Agora, cara, o mais triste disso é tomar uma dessa da Regina Casé, que é linda, né? Maravilhosa, Regina. Que isso, cara, maravilhosa, se Deus quiser, vai nos representar no Oscar, cara. Caralho, é sério isso? Vai trazer um Oscar pro Brasil, a Regina Casé, cara. Você tem noção do que isso pode acontecer? Ela tá concorrendo ao Oscar? Sério? Cara, o filme dela tá entre os indicados pra concorrer como o filme brasileiro no, na categoria de filme estrangeiro. É um dos possíveis. Eu não vi o filme ainda pra falar se é bom ou ruim. Então, alento é que eles com certeza não vão escolher o filme brasileiro, como sempre. Não. Imagina só, cara, você tem que ficar devendo pra Regina Casé um prêmio de único Oscar de melhor atriz. Não, não sei. Cara, se acontecer isso daí, pô, vou na plateia do esquenta. Aí, deixa eu falar do do Leonardo Moura, porque, cara, tem uma coisa que eu nunca compreendi na minha vida. Eu não frequento muito, frequentei muito tempo na minha vida o Norte Shopping. E lá tinha uma loja chamada HBS, que é uma loja de roupa. Eu vou categorizar como roupa de funkeiro, tá? Beleza, mas eles estão pagando nada pela propaganda. É, isso aí. Aí eles têm duas pessoas jogando propaganda, um homem e uma mulher. A mulher é uma musa do funk aí, gatíssima, super gostosa, tá ela lá de biquíni nas fotos. Aí o homem é o Leonardo Moura, fazendo poses sensuais, cara. Eu não entendi o que leva um empresário a contratar o Leonardo Moura pra fazer propaganda de marca de roupa, cara. Eu entendi. Cara, o Leonardo Moura, eu entendo. Ele é barato pra marketing, porque ele é feio pra burro e ninguém mais vai querer fazer propaganda usando esse cara. E ele é conhecido, sacou? O cara, tipo, era o lateral, foi lateral por 10 anos do clube de massa, entendeu? Maior expressão do país, entendeu? Então o cara consegue, pelo menos, atingir alguém ali, sacou? O cara tá passando ali no shopping, de repente ele olha, ó, o Leonardo Moura, aí presta atenção na loja do cara. Bom, cara, como cara, bonita que ele tá usando. Como ele hoje. Ele muita gente jovem, cara. Já vi vários garotos com cabelo moicano e eu perguntei, pô, cara, se tem moicano aí é por causa de quem? Todos eles diziam que era por causa do Leonardo Moura. Você precisa conhecer mais gente. Hã? Não, cara. Precisa sair mais de casa e tal. Já que hoje eu tô muito bom de teoria, eu vou fazer uma teoria muito mais complexa e completa do que essa aí de vocês. O Léo Moura é amigo próximo do dono da loja. Por isso que ele tava lá. Exatamente. Ah, tira as fotos aí e tal. Você vai ficar do lado da gostosa do funk ali. Opa, então demorou. Aí vai lá a perla e termina com ele. É, mas é, cara, nem só de Léo Moura vive o moicano, né, cara? A gente tem aí Guinha Azul, Balotelli, Neymar. A minha teoria também em relação a isso é que todo mundo que usa moicano, moicano. Todos eles, sem exceção. Moicano. Falando de Portugal e barba, a gente não pode esquecer de falar do Raul Meirelles, né, cara? Cara, essa barba dele aí, cara, é meio complicada, sacou? Mas hoje em dia tá na moda, né, cara? É aquela barba de lenhador gigante, que a gente tem uma série de jogadores aí que estão usando, mas não só jogadores, né? A gente tem... Moda canadense, né? É, tá. Agora no Brasil todo mundo adora usar a barba de lenhador e cabelo com coquezinho, né? Ah, é. Moda, mas só quem pode, samurai. Né, cara? Cara, eu fico imaginando se o cara pensa assim de manhã, pô, vou meter aquele coque que eu vou ficar gatão, sacou? Pô, eu vou pegar várias mulheres com aquele coque escroto. Mas assim, tá muito na moda e a barba de lenhador também. Só que tem gente que usa essa barba errado, né, cara? Um exemplo é o Wallace do Flamengo. Nossa, cara, parece um mendigo também. Cara, ele parece um terrorista, cara, na moral. O cara é um jogador de futebol, o cara tem milhares de dólares na conta, assim, sei lá, talvez milhões. O cara não paga um barbeiro pra ajustar a barba dele, ele deixa crescer do jeito que tá. Cara, é engraçado a barba dele, porque ela é meio que circular, assim, ela faz a voltinha. Sabe quando você faz aqueles desenhos, você vira as coisas pra baixo e continua, é um boneco sorrindo, de cabeça pra cima, é um boneco chorando? Aí você fica as coisas pra baixo, é a mesma coisa, tá ligado? Cara, a barba dele tem o mesmo formato do cabelo. É, cara. Se você falar por isso, você pode pegar o Tim Howard, que tem só a barba e não tem cabelo e parece que tá com o cabelo no lugar errado, né, cara? Pode crer, cara. O Tim Howard é outro que também tem uma barba de respeito. Outro maluco que tem só barba e não tem cabelo é o Muralha, né, o goleiro do Figueirense, o Alex Muralha. Muralha é de fato o quadro do Chaves, né, do Chapolin lá. Muralha sim vira duas pessoas diferentes, dependendo de como ele virar a cabeça dele, né? Pode crer. E, porra, o negócio escroto é que a barba do Muralha, assim como a de outros jogadores, parece que ela é feita de bombril, sabe qual é? É o caso da barba do Wallace mesmo. O Wallace também é assim? É, também. Cara, mas pior do que esses é o Neymar. Porque o Neymar cuida tanto do cabelo e esculacha tanto a barba, cara. Tipo assim, a barba dele é muito falhada, sacou? Muito falhada. Ela fica de um jeito de um lado, de outro jeito do outro, e ela nunca tá arrumada, sacou? Ele nunca, tipo, pô, passa um giletezinho, nunca dá uma baixadinha, ele nunca arruma a barba dele. Ele simplesmente deixa a barba do jeito escroto que tá. O máximo que ele faz é pintar, entendeu? Nossa, você tá acompanhando de perto mesmo o Neymar, cara. Tu tá contando a sequência da barba dele, cara. Pô, não, cara. É só você olhar qualquer jogo, cara. Tipo, qualquer jogo do Barcelona que o Neymar esteja de barba, porque nem sempre ele tá usando barba, você olha a barba dele falhada pra caramba e você fica impressionado com o desleixo do cara. Não, mas isso aí é estilo, pô. É pra mostrar que eu tenho um estilo um pouco desleixado também, entendeu? Pô, mas aí então ele tem que deixar o cabelo desarrumado também, pô. Cara, vocês estão falando isso, não tem relação direta com o assunto, não. Mas tava esse dia jogando o FIFA 16, né? Do PS4. E caralho, eles estão reproduzindo a aparência dos caras com esses detalhes de barba e tal, essas porra toda. Qualquer dia eles vão criar um mecanismo pra fazer a barba do cara crescer acompanhando os dias. A temporada. Acompanhando a temporada, pode crer, cara. Eu acho que, assim, em geral, os jogos têm feito um trabalho bom em relação a essa atualização. Pô, vai ter qualquer hora que tu vai poder escolher o jogador de barba grande, jogador de cavanhaque, jogador de isso, daquilo. É maneiro. Mas assim. Mas na verdade você já pode montar, né, o seu próprio jogador e fazer uma parada dessa. Não, mas você deixar a sequência de tempo acompanhar o tamanho da barba. Ah, do... não, é, isso não. Isso não. Você pode editar o jogador e botar a barba do jeito que quiser. Mas realmente, se tiver uma parada que vai acompanhando a barba do cara ao longo da temporada. Porque assim, o FIFA tem atualização semanal, se eu não me engano. Entendeu? Então, assim, se você mudou o jogador de clube, se o cara, tipo, tá em má fase, essas coisas assim, o jogo vai acompanhando isso, né, cara? Então, tipo, um jogador que é muito bom, mas que tá em fase ruim, ou tá ficando mais velho, tá voltando de lesão, alguma coisa assim, o jogo já meio que reflete, entendeu? É, status sim. Tá, exatamente, mas vamos parar de fazer propaganda de FIFA, que a gente não tá pagando nada pra gente por isso. É, na questão de barba, a moda que o Chacal falou, é a barba de lenhador e tal, que deixa grandona, espessa, mas a moda de verdade, isso é moda pra pela saco, né? A moda de verdade, que tá passando já, vou falar duas modas, já tá morrendo uma, tá chegando outra. A moda anterior era a barba colorida. Pô, cara, para de querer. Você pintar a barba de cores fortes, tipo rosa, azul. Era... Caralho. Tem até uma reportagem que eu vi outro dia, um jogador num time da Inglaterra e tal, de segunda divisão, pintou a barba de três cores diferentes com as cores do clube, cara. Pô, eu lembro Caralho. Disso, cara, pra ficar parecido com o uniforme. Foi sucesso na balada, cara. Com papai e irmã. E aí, a moda que substituiu essa foi a de flores na barba, cara. Flores na barba, cara? Flores. Essa eu perdi, hein? Porra, que pera isso, aí, deixa cara. Eu ver se eu procurar barba flores, eu acho aqui, só pra ver se tô sendo fã ou tô falando besteira. Robin, tem que ir mais um jogo do Fluminense, cara. Tu vai perder essas modas todas. É isso mesmo. Bota flores na barba no gol que você vai achar, cara. Cara, que isso, jogador cara, de futebol com um negócio desse, eu vou ficar realmente muito impressionado, cara. Mas aí, a gente tava falando de tatuagem e agora tá falando de barba. Tava pensando aqui, cara. E se começasse a rolar moda de tatuar uma barba, cara? O único problema é que você ia ter a barba definitiva, né? Então ia ter que tatuar outra por cima. Você ia ter que começar sempre com a menor barba possível pra poder ir sempre incrementando. É, no final da vida tua cara já tá preta, né? É, a minha já tá. É isso aí, mas assim, além de barba, tem um ícone também de aparência que é muito interessante, que é o bigodinho, né, cara? Bigodinho, ó. O bigodinho, ele é parte da barba, mas a gente tem jogadores aí que são famosos pelos seus bigodes. Valdir. Pô, Valdir bigode, leva bigode no nome, né, cara? No nome, né, cara? É verdade. O Ricardo Rocha tinha um bigode de respeito, o próprio Vampeta tinha um bigodinho maneiro na sua época. Meu ídolo maior, o Fred. Pô, Fred, cara. Fred, com aquele bigodinho dele, trouxe bastante visibilidade, né, pros bigodinhos de novo. Via o Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo da seleção, com aquele bigodinho de Sinestro. Nossa, cara, aquele maluco parece muito porteiro, cara. Não, ele é igual ao Sinestro do Lanterna Verde, sacou? É mesmo. É o mesmo cara, é igualzinho. A bigode, né, cara? É. Assim, tem uns jogadores que usavam bigode, na época que o bigode era, tipo, uma super moda, igual tá a barba hoje. Era, tipo, o Maestro Júnior, Ivelino, Gilmar Rinaldi, entendeu? O próprio Valderrama também usava bigodinho, mas na época, bigode era uma parada que era muito usada, né? O bigode sem barba. Ah, bigode é uma parada foda, cara. Bigode... Ah. Dá a tradução em inglês de bigode. Seja Deus. Cara, eu lembrei agora de um colega meu que não é jogador de futebol nem nada, mas eu queria comentar que, cara, de vez em quando ele usava meio bigode. Cara, ele tirava a barba. Eu era meio bigode. E raspava metade do bigode. Ele saía na rua com meio hoje bigode. Eu estou o bigode direito. Tipo isso, às vezes ele usava só metade do lado direito e às vezes só metade do lado esquerdo. Caraca. E ninguém entendia por quê. Só que assim, ele já era feio pra burro, então isso não fazia muita diferença pra ele. Acho que ele se sentia livre das amarras sociais. Pariu, eu imagino as pessoas olhando pra ele assim com a cara meio de lado, assim, tentando equilibrar a parada, tá ligado? Mas cara, eu já devia pensar assim, ah, ninguém vai deixar de me dar por causa disso mesmo, cara. Eu já sofri pra cacete. Pelo menos em vez de chamar a atenção pela minha feiura, eu vou chamar a atenção aqui pela, né? É, pô, é a tática do cabelo de cascão, pô, essas paradas, entendeu? Pois é. Tirar a atenção de mim. Tirar a atenção do cara, é um truque, né, cara? É verdade, cabelo de cascão, a gente falou dos cabelos e não citou o cabelo de cascão do Ronaldo, foi isso mesmo? Pois é, né, cara, fez isso, né, cara? A gente deixou passar essa... Corte de cabelo mais escroto de todos os tempos, cara. Mais escroto. Caralho, vocês lembram em 2002, cara? Tinha muita criança andando com essa porra desse cabelo. Nossa, pra cima e pra baixo. Sim, cara, sim. Caralho. E aí você vê como é que é a influência que um ídolo pode trazer, né, cara? É pra você ver o quanto a população brasileira é pela saco e alienada, cara. Como é que tu pega o teu filho, tu raspa a cabeça dele todo e deixa só um chapéuzinho de cabelo? Que porra porra é aquela, cara? Vocês lembram do Davids, cara? Caralho, pode... Cara, um dos jogadores que eu mais gostava de assistir jogando, cara. O maluco tinha muito estilo futebolístico, né? Não estilo de aparência. Mas o cara, tipo, cabelo, ele tinha um cabelo rastafari, exatamente, diferentão, botava aquele óculos escuro maneiro, entendeu? E o maluco jogava muita bola também, né, cara? Ele jogava bem, mas assim, eu juro pra vocês que eu sempre ficava torcendo pra ele tomar uma bolada bem dada na cara. Pra arrebentar os óculos. Porra, é pra ver o que que acontece, cara. Caralho, cara, aí na moral, não tem como, cara. E é muito perigoso, cara. Não importa quão os seus óculos sejam preparados pra aquilo, cara. Se você tá na barreira, o cara baixa a falta na tua cara. Aquela porrada. Não tem, cara. Aquela porra vai ter... Caralho, isso é muito bizarro. Pois é, porque mesmo que não quebre a lente nem nada e voe estilhaço nos seus olhos, você vai pelo menos... O óculos pelo menos vai deixar uma marca no seu rosto. Você vai afundar na sua cara. A tatuagem de óculos dessa vez. Sempre tem uns utensílios assim que podem causar problema. Tipo, tinha goleiro que usava boné. Vocês lembram dessa parada? Caralho, era muito feio, cara. Puta que pariu. Aquele boné com aba curva ainda, cara. Uhum, exatamente. Assim, fazia sentido porque alguns jogos os caras jogavam de tarde, o cara ficava contra o sol, sacou? E aí, cara, é uma desvantagem muito grande pro goleiro, sacou? Ficar com o sol no rosto. Então o cara usava aquilo ali pra dar uma equilibrada na parada. Eu não sei se agora foi proibido ou se os horários dos jogos ficaram melhores, os estádios estão com coberturas melhores. Eu acho que acabou. 11 horas da manhã, cara. Não tem como estar com horário melhor. 11 horas da manhã, né? O segundo tempo é meio-dia. Mas o bom é que nesse horário, o sol tá em cima, né, cara? Ele não vai ficar apontado pra cara de ninguém, né? Só vai pegar... O goleiro tem que olhar pra cima direto quando a bola vem cruzada na área e tal. É, pode escrever, tem isso, é verdade. Eu já tive que usar boné já, agarrando. Agora, acho que a moda do boné acabou. Assim como as camisas coloridas e calças de goleiro coloridas igual a do Zest, assim, essas porra. Ah, pode escrever, tinha isso, né? Tinha uma época que o goleiro era uma alegoria, cara. Era tipo carnaval, tá ligado? Tinha ala do goleiro, tinha... Ia ser maneiro ter hoje em dia o goleiro vestido de Romero Brito. Pô, cara, mas ainda tem goleiro aqui nova, cara. Pô, aquele chapéuzinho escroto do Check, cara. Ninguém tem paciência com o Check. Cara, aquele chapéu era igualzinho do Chaves, cara. Era um negócio muito zoado. Ficava aquele negocinho em cima da orelha, assim. Aquilo ali é pra proteger a cabeça dele de impacto, cara? Cara, pode ele ser. Parece meio acostado, ele protege a orelha também, né, cara? De repente algum problema no ouvido, sei lá. Eu acho pode ser, né? Ele deve ter a cabeça rachada, cara. Como aí usa aquilo pra segurar, né? Pegou muito mal. De repente ele tatuou na careca o nome da ex-namorada, tá ligado? E agora ele tem que ficar escondendo. É, pode ser. Verdade, né? Eu te amo, Vitória, tá ligado? Ele tá com a Jéssica agora, não pode mais mostrar o nome da Vitória. Pode escrever. Ah, mas se tivesse um goleiro que ama as Vitórias, eu ficaria satisfeito, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Que bonito. É isso aí. Mas assim, esses acessórios, né, cara? Já fizeram moda no futebol. Tinha aquela época que todo mundo usava aquela porra no nariz, aquele negócio de menta pra abrir o nariz. Ah, tipo, pra respirar melhor, verdade, cara. Exatamente, cara. Todo mundo... A galera achava que aquilo melhorava o desempenho, né, cara? É, eu acho que aquilo ali de fato tem um trabalho de dilatação sobre o nariz. Não sei se sim, até sim. Proibido. Isso com certeza funciona. Isso com certeza funciona. O que não funcionava é aquela pulseira de equilíbrio. Cara, aquilo virou moda, cara. Cristiano Ronaldo usava, a maior galera usava. Tipo, vários amigos meus compraram a parada que melhorava o seu desempenho absurdamente. Você... Era tipo o doping, só que você usava no braço. E não era sei lá, você não pegava em nenhum exame. Não, isso com certeza é aquela galera da banda podre do marketing que entra com essa porra dessas enganações, assim. Eles devem ter pago um dinheiro forte pra umas peças, assim, estratégicas usarem essa porra e vieram com uma historinha por trás dizendo que, ah, não, porque isso aqui auxilia e tal, é o plástico da NASA. Eles podem ter pego um plástico que foi desenvolvido pela NASA porque tem resistência boa pra tal coisa, mas não quer dizer que foi feito pela NASA pra equilibrar melhorar o desempenho, exatamente. Exatamente. Aí eles pegam e botam fulano, ciclano e beltrano pra poder usar essa parada. E aí paga, tipo, 500 mil pra cada um só pra usar aquela porra no pulso. O cara vai falar, porra, eu uso, né? Exatamente. E aí se perguntarem pro cara, o cara vai pegar e vai falar, olha, eu comecei a usar porque eu notei que eu comecei a correr mais quando eu usei essa porra aqui, entendeu? Mas assim, pois o cara não tá dando nenhum fato, ele tá passando uma impressão dele. Exatamente. E aí nessa muita gente acredita que ele também vai correr mais porque fulano falou que acha que corre mais, entendeu? Ninguém, de fato, né, na formalidade tá enganando ninguém, ninguém vai poder provar que o cara não acha que tá correndo melhor usando aquilo. Pois é, até porque efeito placebo existe, o cara pode realmente estar acreditando que tá correndo mais. Sim, mas o cara famoso, ele não acredita não. Os caras diziam que a pulseira dava força, equilíbrio e flexibilidade, cara. Os malucos venderam milhões de pulseiras por causa causa dessa merda. Sim. E aí, o nego descobriu que era farsa e os caras tiveram que pagar uma multa milionária absurda, tipo 57 milhões de dólares. Sério mesmo? Teve multa? Sim. Ah, os caras venderam milhões de pulseiras, cara, porque o nego acreditava que fazia diferença. Aquilo não era por causa de estética, entendeu? Pô, power balance, pô, farmar sucesso, todo mundo usa essa parada, não sei o que, nananã, e descobriram que não funcionava e, irmão, quero meu dinheiro, quero ser indenizado. Algum de vocês usou power balance aí, só pra ter ideia? É, eu não, cara. Nunca usei, cara. Não usei, não. Combo. Não, eu lembro na época que você tava usando, a tua flexibilidade melhorou, cara. Mas aí depois ficou todo dolorido, não adiantou nada. Tem várias coisas, cara, que são usadas no futebol que realmente parece que não fazem diferença nenhuma. E botar touca de natação quando o cara quebrou a cabeça? O cara racha a lata, sacou? O nego vai lá, prende a parada com um grampeador e mete uma touca de natação. Pô, tá super protegido, né? Se o cara tomar uma cotovelada ali, não vai nem sentir nada. Mas se tiver chovendo, não vai cair aquela água suja em cima da cabeça do cara, entendeu? Deve ser... cara, você tem que pensar no ponto de vista medicinal. É claro, porque é verdade, abafar, né? O machucado é muito melhor que deixar. É verdade. Não, o problema é que no futebol tem aquela babaquice de não pode ter sangue na camisa, não pode ter sangue no centro. Eles não curam nada, eles só falam, cara, esconde essa porra e vai lá e faz o gol, meu irmão. Aí o cara faz gol de cabeça ainda. E o Pet que usava aquelas máscaras de nariz quebrado, ficava parecendo o canibal lá, o Hannibal Lecter. É, mas o Pet, ele de fato tem aquele nariz naturalmente quebrado, né? Já viu o nariz? Sim, do... o nariz dele é quebradão mesmo. O nariz do Pet, caralho, o Pet deve ter tomado um soco do Juggernaut quando ele era pequeno, sei lá, cara. A cara do Pet é tipo uma pintura de Picasso, tá ligado? É, caralho, é tudo torto, cara. Caralho, você brincou aí de pintura, Picasso, ele era jogador. Opa! De frente, né? É a primeira coisa que vem na minha cabeça, cara. Mas aí, a galera usa diversos acessórios, mas eu acho que o acessório mais engraçado é aquela porra da camisa, né, cara? Porque durante muito tempo a galera fazia gol, levantava a camisa com mensagem, vídeo louco Abreu aí. Pô, Romário com mensagem de paz. É, exatamente. É, Neymar com 100% Jesus. 100% Jesus. Mas assim, aí você vê, pô, tudo bonito, programado, né? Tipo, o cara sabia que ia fazer gol, que nem aquele repórter da Globo lá, que fica, cada lance de gol ele fica lá anunciando alguma coisa até sair ao vivo. Parece que ele já sabia que ia ser gol, tá ligado? Cara, é uma parada muito idiota, porque disseram que ele realmente fica todo lance, ele fica lá atrás falando até acertar. Até acertar. Cara, por que o cara não pega, bota um chroma key ali e aí ele deixa o lance passando e ele fica em pé no estúdio, só falando o lance que já aconteceu? Eu ia poupar muito, cara. Imagina quantas vezes o maluco não deve ter ficado ali no vácuo, tá ligado? O Fluminense vem jogando bem. Lá. Tanto tentou, que olha lá, fora. Não deu em nada. Mas essa parada da camisa é muito pior, cara. O que você imagina o Guia Azul? O cara, tipo, fez um gol e levantou a camisa. Cara, a camisa do cara deve estar encardida, sei lá. O cara, tipo, comprou a camisa em 2011 e fez o gol em 2015. A camisa dele tá escrito fora FH. Feliz aniversário, filha. Tá ligado? É tipo, feliz formatura, filha, quando ele conseguiu levantar. Pois é, cara. Assim, pai, eu te amo. O pai dele morreu tem 8 anos. Tá ligado? Ele deve chegar no vestiário e mostrar pelo menos os companheiros daqui. Galera, eu trouxe a camisa aqui, mas não consegui e tal. Aí todo mundo deve, olha que eu trouxe também. Ele já deu a camisa pro outro amigo, falou assim, pai do Guia Azul, ele te ama. Um outro acessório que tá na moda agora é aquela chuteira bota da Nike, né? Chuteira bota? É, você não viu isso não, cara? Não vi isso não, cara. Chuteira bota? Ele bota, cara, fica tranquilo. Caralho, cara. É uma chuteira de cano longo. Ui. Que a Nike lançou agora. Só a Nike que tem? Não, eu não sei se é só a Nike que tem, né, cara? Mas ela que tava fazendo propaganda disso aí. Já tem alguns jogadores influentes usando pra ver se a galera apoia. Eu acho que nessa nova leva de pequenos garotos que estão muito antenados com moda e que gostam de coisas diferentes, acho que eles estão atacando um público interessante aí pra fazer uma venda, né, cara? Pô, cara, mas será que não é ruim, não? Porque você mexe o tornozelo pra caramba quando tá jogando bola. É, espera-se que a parada seja minimamente flexível, né, cara? Mas é possível que boa parte da galera não compre isso pra jogar futebol, né? Ah, é, né? Pô, vai comprar pra passear. Mas então, Pluff, você prefere cano longo? Como é que... Estamos falando de chuteira, né? É, sei lá, né? Fala você primeiro. Então. É o que? Olha, chuteira que você abraço. Que? Chupeira? Chupeira? Chupeira, meu Deus. A gente tá falando de chupeira agora? Aí, mas essa parada de chuteira, eu tinha até pensado em comentar sobre as chuteiras coloridas. Só que eu fui pensar o jogador que usava chuteira colorida. E aí eu percebi que todos usam, né? É uma parada meio zoada, porque antigamente o cara botava uma chuteira branca, o cara se diferenciava. Aí o cara começou a usar uma chuteira amarela. E, pô, tu sabia que era o cara em campo porque ele tava com a chuteira amarela. Agora, cara, todo mundo usa chuteira colorida, cara. A parada que virou modinha no futebol legal, né? A chuteira preta agora é que é o difícil. difícil de achar, né? Pô, o Fred só ganha jogo com chuteira preta. O Fred? É. Pô, Fred, então, chuteira preta é um bicho. O Fred deitado é um monstro. Caralho, que coisa gay. Tu não lembra do Galvão falando isso? Não, cara. Porque na Copa das Confederações ele fez 2 gols caído no chão. Aí teve um... Quando ele fez o segundo, aí o Galvão falou, no chão ele é perigoso. Que isso, hein, Galvão? Que inveja. Mas, cara, essa parada de chuteira colorida, na verdade tem um cara que se destaca assim, o Richarlison. Só pela chuteira colorida? Não, não só por isso, mas ele usou um pé de chuteira de cada cor. Ele quis ser mais, caraca, colorido, né, cara? Mais colorido do que os outros, cara. Falar, ele mostrou, cara, que ele é um cara indeciso, né? Ele não sabia qual a cor. Comprovou, sou indeciso. Não, de repente tem aí alguma coisa que explica esse negócio que ele tava fazendo, cara. Pluff, você que é o nosso consultor de moda esportiva aí, cara, o que você acha que ele tava usando? Ele tava usando uma chuteira colorida. Eu acho que ele misturou o lado pessoal com o lado corporativo, entendeu? Ele apostou com algum companheiro dele que... Eu duvido você usar chuteira. Se você usar chuteira, eu te dou uma chupeira. Entendeu? Aí ele... Quer ver? Aí foi e jogou. Pagou a promessa, cara. Pra mesma coisa no aplique, né, cara? Eu duvido você usar um aplique na cabeça. Eu acho que todas as pessoas mais desprendidas fazem, porque, né, que consequência vai ter, cara? O cara vai usar chuteira roça e vai falar o quê? Ah, viado. Foda-se, pô. O cara já é viado mesmo, sabe? Pois é, cara. E mesmo que o cara não seja, cara, não tem problema nenhum o cara usar uma chuteira rosa. Assim, usar uma chuteira de cada cor é ridículo. Usar uma chuteira rosa pode ser fashion. Não, é verdade. O Corinthians jogava de roxo, pô. É verdade. Às vezes ele tava querendo chamar atenção pra outra coisa que não fosse ele e escolher a chuteira ao invés do cabelo. É, pode ser, né? Igual o Ronaldo usou o cascão pra desviar a lesão dele, entendeu? É, igual o Neymar fez agora cortando o cabelo também pra ficar com o cabelo normal e as pessoas questionarem por que ele não tem mais um cabelo diferente, né? Aí elas esquecem do lance lá dos problemas fiscais. Essa chuteira ainda de cano longo, eu não sei exatamente qual material que eles usam, assim, em cima do tornozelo. Mas eu, pelo menos, eu sempre torci muito tornozelo. E eu torcia mais ele quando eu usava a tornozeleira. Porque a tornozeleira, ela meio que me dava uma falsa impressão de que tava duro o meu tornozelo. Eu não ia torcer ele porque ele tava rígido. Eu acho que deve ser mais fácil você torcer o tornozelo com essa chuteira, cara. Cara, é bem possível, cara. É bem possível. É assim, é marketing, né? Porque proteger, eu tenho quase certeza que esse troço não protege o tornozelo, que a proposta é essa. É proteger o tornozelo e por isso você usar essa chuteira com cano longo. Mas eu acho que acaba dando um efeito contrário, cara. Ah, cara, não. Não iam botar pra vender um negócio que vai fuder teu tornozelo de propósito ao invés de proteger, pô. Porra, o que eles mais fazem... Tudo bem que eles fizeram a power balance, né? Mas... É, sei lá, cara. Eu, pra mim, eu acho que o efeito seria esse. Pode ser porque, sei lá, sou deficiente, entendeu? Mas talvez pra pessoa normal não mude nada. Cara, não sei se vocês já notaram, sempre que aparece as fotos dos jogadores aí nas baladas, nas festas, porra, você tá acostumado a ver o cara de uniforme, né? E quando aparece um maluco muito extravagante, você fica meio, meu Deus, sabe? Que mundo que essas pessoas vivem, o que eles estão fazendo, é muito dinheiro. Se eu tivesse dinheiro assim, eu ia ficar comportado, blá, blá, blá. E aí você vê aquelas fotos da galera do Barcelona, aparece o Daniel Alves, cheio da tatuagem, com o colete por cima de uma camisa social, blá, blá, blá. Aí o Neymar também, que, né, parceiro gay do Daniel. Aí aparece eles dois e o Messi. Aí estão os dois zoados e o Messi de terninho, bonitinho, seja arrumado. Aí nem começa a zoar, né? Não, brasileiro é sempre espalhafatoso mesmo, tem que ser mais comportado que nem os argentinos. Mas, cara, essa parada dessa fama do Messi aí de ser comportadinho, usar roupa direitinho, ser elegante, é meio furada, né, cara? Porque em premiação, meu irmão, premiação ele, tipo, falha bonito, cara. Tem várias imagens do Messi, tipo, em premiação com terno de bolinha, paletó roxo brilhante, paletó vinho. Assim, se você colocar aí Messi extravagante no YouTube, você vai ver umas paradas impressionantes. Se você botar, sei lá, Chuck Norris extravagante, vai aparecer um bagulho escroto. Aí tá forçando também, pô. Não, mas, pô, se o Chuck Norris não tiver nunca usado uma roupa escrota, ele não vai poder aparecer, entendeu? Ah, quem nunca, né? Se você olhar o Daniel Alves, então, cara, o Daniel Alves, ele pede muito, cara, esse esforço. Porque, assim, tem maluco que é extravagante. O Ronaldinho Gaúcho gosta de usar roupa de jogador de basquete e botar um monte de cordãozão. Caralho. Tipo, anel, aí, relógio. Você me obrigou agora, cara. Vocês viram aquele vídeo do Ronaldinho Gaúcho voltando com a camisa de basquete lá, todo bêbado na rua? Pô, eu não vi, cara. O maluco filmou ele. O maluco filmou, não, o maluco tirou uma foto com ele. Caralho, vocês não viram a cara do Ronaldinho? Cara, eu tenho que conseguir essa foto. Carro. Um dia depois de sair do Fluminense, ele tava no Rio Grande do Sul, bateu com o carro e saiu do carro meio desnorteado. Foi uma coisa assim. Foi isso aí. Foi isso mesmo. mesmo, é isso mesmo. Caralho, se alguém tiver essa foto, me dá, que eu vou botar na vitrine, cara. Cara, essa foto é muito boa, cara. Essa foto é muito boa, tô falando sério. Mas, assim, vocês falaram de Rio Grande do Sul, cara. O negócio tá tão forte na minha cabeça que foi a primeira coisa que eu lembrei. Esses dias, trabalho, eu tava passando ali na entrada da PUC. Inclusive, eu quero voltar muito lá, né, na esperança disso acontecer novamente. Ao passar por lá, eu me deparei com um fenômeno, entendeu? Não um fenômeno homossexual que vocês conhecem, não. É com um fenômeno, de fato, um excelente fenômeno, que se chama Carol Portaluppi, cara. Aí, vocês não têm, os senhores não têm a menor, vocês não têm vestígio, vocês não têm a menor noção. Não tem, eu não sei hipótese. Mais o que eu falo. Mas vocês não imaginam, você não passa a sombra, a ponta da sombra da impressão que vocês podem achar que de repente um dia vocês terão com a hipótese, já falei isso, mas sério, cara, é descomunal, cara, é absurdo, cara, assim, a Jéssica Esteves ficou em segundo lugar, juro pra que é isso, cara? É sério, minha. Aí, o sério. O mundo está mudando a partir dessa declaração. Eu não vou falar mais tudo de bom pra ninguém, só vou falar Carol Portaluppi agora. Pô, tudo de bom é uma expressão bem gay, né? Feliz aniversário, cara, Carol Portaluppi. Mas assim, falando em filha de jogador de futebol, vocês lembram da época que o Dunga treinava a seleção e a filha dele tava vestindo ele, cara? Caraca. Tava escolhendo as roupas Nossa, dele. Nossa, cara, bons tempos. O jogo era ruim, mas pelo menos era maneiro ver o Dunga. Exatamente, porque assim, a filha dele era estudante de moda, né? Então ela queria sempre usar uma roupa que fosse... Assim, ela queria sempre escolher uma roupa pro pai que fosse uma parada pra chamar atenção. Então ela usou o pai de vitrine pro trabalho dela, entendeu? E, tipo assim, foi negativo pros dois, né? Negativo pro Dunga, porque ele tava sempre ridículo. E negativo pra menina, que todo mundo soube que ela não tinha talento nenhum pra moda, entendeu? Ah, eu não sei, cara. Sei lá, cara. O Dunga, ele já chama atenção com aquele cabelo de Vegeta dele, né? Ele tem aquela porra daquela ponta no meio da testa lá. E aí tu bota a roupa extravagante no Dunga, que é um maluco feio, com a orelha pontuda, cabelo do Vegeta. Eu acho que não tem muito como o cara não se destacar, né? Toda vez que alguém fala do Dunga, eu só lembro dele com essa porra dessa roupa escrota, com o cabelo do Vegeta e chamando o cara de viadinho atrás do microfone. Caraca. Achei que quando falavam de Dunga, você lembrava dos outros anões. Também. É possível também. Aí lembra do Madison, né? Lembra desses caras. Pô, a gente falou de uma porrada de jogador, falou que um é pior que o outro, que um tem o cabelo mais zoado, outro tem a tatuagem mais estranha. Acho que a gente podia eleger o pior do pior aqui e compor o jogador mais feio ou excêntrico, né? Pra quem quiser dar outra palavra, da história, cara. Pô, essa é uma boa. E dá um nome pra ele no final, que eu acho importante também ele ter um nome, né? Eu acho que não deveria a gente fazer o jogador mais feio da história. Seria a gente fazer como nós seríamos, fanfarrões e zoados e feios pra caralho, se nós fôssemos jogador de futebol. Porque a gente tá aqui metendo mal em todo mundo, né? E a gente, se a gente estivesse lá, como é que ia com ser? Com todos os desprendimentos da sociedade, né? Porque se tem muito dinheiro, você não se importa com mais nada. Exatamente. Então, cara, vamos começar de cima pra baixo, tá? Penteado. Penteado é uma parte icônica, que aparece muito, né? Durante o jogo e tal. Você pode ver seu garoto propaganda de marcas de cabelo, então... Verdade. Cara, se eu tivesse que fazer um penteado diferente... Primeiro, pra cabecear, aquele topetão gigante atrapalha? Ajuda? Cara, eu acho que atrapalha, cara. Eu acho que o topete só deve ajudar no vestiário. E aí, cabelo? Sim, se eu tivesse que botar um, sabe? Aquela moda do Ronaldo Fenômeno que ele deixou a frente aqui, só aquele cucuruco aqui, escroto do cascão, pegou. Eu gostaria de pegar aquilo e transferir pra parte de trás da cabeça, emendando numa trancinha. Pô, maneiro, hein? Ou num coque, porque tá na moda coque, né? Eu acho que pode ser, cara. Botar o cascão na parte de trás da cabeça, e botar uma trancinha, né? Pô, ia ficar maneiro. É. Então, beleza. Tu ia botar o cascão. Ia ficar parecendo um monge. Bota o cascão atrás. Ia ficar um pouco parecido com aquele cabelo do Palácio, né? Vocês lembram daquela trancinha que ele tem, que é só um fiapinho de cabelo, né? Com uma trança, assim? Não, ele queria ser Jedi. A barba, eu acho que eu deixaria uma barba tipo a do Gimli, sacou? Dos Seus Anéis. Pô. Só que eu ia raspar no meio. A do Tim Howard resolve bem, hein? Pô, a do Tim Howard, né? Eu acho que a barba, ela deveria ser meio que... Ela deveria ser uma parada meio... De repente dividida em dois com a... De repente ela tem uma trança que ligasse ela em outro lugar, tá ligado? Pra ficar um negócio meio arco, assim. Sabe? Não, você passa ela pelo buraco do alargador da orelha. Aí, agora é de vantagem. Eu tô vendo esse cara sangrando muito durante o jogo, cara. E liga no rabo de cavalo atrás. É um desafio, lembrando os mesmos, desafio ao pombo, é fazer a montagem do Photoshop construindo o nosso jogador aqui ideal, cara. Ninguém me comunicou disso, não. Tá sabendo agora. Tá sabendo agora. Então, se você se preocuparia com isso. Ok. Aí, agora, e os acessórios, cara? Eu acho que ele tinha que usar o Power Balance, só que tipo um bambolê. Cara, eu pensei nisso, em fazer tipo um... Sabe uma coleira de colar coleira, que é apertadinho? Só que dá Power Balance. Pô, maneiro também, tipo a gargantilha, né, cara? Ah, maneiro, maneiro. Legal. São acessórios legais. E a chuteira? Chuteira? Pô, mas cada cor é óbvio, né? Tem que ser de cano alto ainda por cima, né? É, a chuteira bota um pé de cada cor. O ideal que a chuteira, ela tivesse um desenho de sandália havaiana nela, né? Parecia que o cara... Caraca, esse é tipo aquelas camisas que aparece o abdômen da pessoa, o peitoral. Exatamente. Porra, aí, uma chuteira de pé, cara. Pô, ia ser maneiro. Ninguém nunca fez isso, né, cara? Tô perdendo dinheiro. Eu compraria. E um pé de cada cor. O profissional de marketing da Nike que tá ouvindo certamente esse programa tá devendo 500 mil pra cada um aqui. E tatuagem, galera? Eu acho que como o cara fez uma tatuagem de um gol perdido, o maluco deveria fazer uma tatuagem, como eu falei, dele bater no lateral, entendeu? A tatuagem, sei lá, dele furando uma bola. É, ou reclamando com o juiz. Reclamando com o juiz. Porque essa tatuagem sendo substituído, assim. É, ele pode... Saindo de cabeça baixa. Ele pode tatuar o lateral no braço dele, tá ligado? O sovaco é a divisão do tronco, entendeu? Do sovaco pra cima é a parte de cima do tronco e do sovaco pra baixo é a parte de baixo. Tipo, você vai mexer o braço, vai ser ele batendo no lateral, entendeu? Que pô, isso, maneiro, genial. Tatuagem com movimento. Só que aí o cabelo do sovaco vai ser o pelo pubiano do jogador. Em vez dele ser anunciante de cabelo, de shampoo igual Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, esse cara podia ser anunciante da Gillette, né, cara? Se fosse o Fluff, já tinha o garoto propaganda perfeito. Não, é a Laser. Mas diga aí, se a gente tivesse que dar um nome pra esse cara, qual seria? Teria que ser um nome, uma parada meio indígena, assim, tá ligado? Um negócio meio... Não, tudo que é brasileiro tem que ser indígena, né, cara? A gente não tá sendo pago aqui pelo Ministério da Cultura pra poder fazer propaganda, não, cara. A gente pode aproveitar que a gente ainda não recebe incentivo da Lei Rouanet. A gente não precisa fazer referência. Eu acho Jerônimo um bom nome, cara. Não tem nenhum jogador de futebol chamado Jerônimo. Mas Jerônimo é bom que o cara tenha um sobrenome, sacou? Porra, precisa ainda. Jerônimo Paranguaçu. É, o cara tem uma aparência nórdica, né? Pois é. Pai chinês, da mãe alemã, ele saiu a ser nórdico. Pois é, mas aí, agora, se esse cara fosse um jogador real, ele, tipo, tivesse que atuar em algum lugar, que time vocês acham que esse cara se encaixaria? Jerônimo Paranguaçu, um nórdico, brasileiro, tatuagem no sovaco. Barba trançada passando por dentro da orelha. Isso aí. Pô, eu acho que esse cara seria um grande ídolo do Figueirense, cara. É verdade. Então esse cara pode ir jogar lá no hospício do Botafogo. No Botafogo de São Paulo, né, você tá falando. Relevante, né? Subiu pra terceira divisão, hein? Subiu pra terceira. Essa repórter direto. Do Botafogo de Ribeirão Preto. Vai jogar com Fortaleza, então, né? Eu acho que então tá montado, né, o cara? Temos um nosso jogador, o Pombo tá desafiado a fazer a montagem dele, e a gente queria desafiar você também, ouvinte, a montar o seu jogador. Bota aí nos comentários, manda por e-mail, como seria o jogador que você montaria. Um jogador bem moderno, bem extravagante aí. Monta no FIFA lá, tira uma print screen do seu botão share aí no seu videogame e publica no Twitter com a hashtag... Eu não sei uma hashtag, cara. Hashtag rola. Não vai ser bom pra gente pesquisar essa hashtag. Bom, acredito que a gente esgotou o assunto, né? Finalmente. Acabamos com essa porra dessa modinha no futebol. Vamos todos ser humildes. Sem tatuagem no pescoço, sem cabelo de 8 cores, entendeu? Futebol era mais maneiro, né, cara? Na época. Chuteira preta. Todo mundo era tranquilo, assim. No máximo tinha o Zé ali com a camisa de 2 cores, né? Mas é o goleiro tem liberdade poética. E é isso, cara. Eu tô brincando aqui, mas de fato, determinadas coisas são bacanas, entendeu? Dá aquele colorido pro futebol, né? Assim como o Richarlison e todos. O futebol já foi melhor na sua técnica, mas hoje em dia ele tá divertido aí na sua variedade, na sua diversidade. E nós continuamos por aqui, agradecendo a presença do ilustríssimo, né? Fofíssimo, cheiroso, delicioso, plus aí. Se comporta. Valeu, galera, pelo convite. Obrigado mesmo. Foi bom tentar, né? Defender a honra dos tricolores aqui, mas complicado, cara. Eu acho que a gente devia fazer um podcast, né? Um top secret, assim, pra desvendar os mistérios do dia a dia. Na verdade, do dia a dia não, mas do intervalo do jogo do Fluminense. Entendeu? O que acontece durante um jogo do Fluminense, a torcida do Fluminense? É muita chupeira, cara. Não vai haver retaliação, não, se você contar aqui o que acontece, né? Tipo maçonaria, assim, você não pode falar nada. Assim, cara, não pode falar, né? Tem a motivação por parte dos jogadores e tal, mas as técnicas em si são secretas. Só a galera de São Paulo também que só conhece. Mas a gente vai tentar aí, com alguma técnica especial, soltar isso aí do Pluff, uma tortura invertida aí. A gente tenta fazer com o Pluff. Me dá doce. É isso aí, galera. Eu gostaria também de agradecer ao nosso convidado, tipo, apesar de já ter recebido seus agradecimentos, mas assim, ele foi uma contratação que demorou bastante pra negociar. Tô muito satisfeito de ter conseguido aí converter esse jogador pro nosso clube, entendeu? E foi realmente uma grande vitória. Foi difícil, foi complicado. A negociação envolveu mais do que dinheiro. Pro nosso jogador era muito, tinha uma coisa mais importante do que somente grana. Isso foi bom, porque a gente também não tinha muita grana pra oferecer. Mas eu queria pedir também agora a colaboração dos nossos ouvintes pra mandarem seus e-mails, seus comentários, falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, deixar suas impressões. Mandem seus e-mails pra boleiragem@10ou2.com.br. Podem achar a gente também no Facebook, no Twitter. Cara, bota no Google aí, boleiragem, vocês vão achar a gente de uma série de, em uma série de redes sociais. E muita foto inapropriada envolvendo vestiário e futebol, com certeza. Mas é isso aí, agradeço o Pluff, tá recebendo muito aí. Tem valeu, valeu. Ah, eu tenho uma dúvida. 10 ou 2 é por extenso ou é número? É por extenso. É por extenso. Tá bom. 10ou2.com.br. Só isso que você tá na dúvida, cara? É, só isso que eu tenho dúvida mesmo, cara. Já foi um programa, né, grande, eu tirei várias dúvidas. Só faltou mas essa mesmo. Tu não prefere grande? Ah, cara, cano longo, né? I know, but I am restless and so torn. Mama, I can't stay here.